Boletim do Tempo RNA, com a meteorologista Kátia Braga. Cação Jurê AM. AM. Esta é a ZYJ 743, 1110 kHz. Rádio Cação Jurê AM. Caçador, Santa Catarina. Daqueles que só usa óculos de sol no verão? Saiba que eles são protetores essenciais para os seus olhos em todas as estações. Além de proteger dos raios ultravioletas, os solares são ótimos acessórios para compor aquele look bacana. E para você arrasar no seu dia a dia, a Ótica Precisão está recebendo vários modelos de solares coleção verão 2017-2018. Escolha o seu e aproveite o melhor do sol. Ótica Precisão, na Barão do Rio Branco. Fone 3563-1172. Rádio Cação Jurê AM. Cação Jurê AM. 1110 kHz. Nossa missão é alegrar e informar as pessoas. Interatividade no ar. Jornalismo sério com credibilidade. Dia 29 de junho. A Cação Jurê completa 70 anos. Quer alugar, quer vender, quer comprar, quer trocar. A Imóveis Ardo tem ótimas oportunidades em centenas de opções de negócios imobiliários. Casas, terrenos urbanos e rurais, salas comerciais, apartamentos. Tudo feito com a garantia e certeza de bons negócios. Imóveis Ardo, na rua Anitta Garibaldi, em frente à Delegacia Regional, com estacionamento próprio. Fone 35630188. Acesse imoveisardo.com.br e confira todos os imóveis disponíveis. Atenção, Caçador e região! No dia 5 de outubro, às 10 horas, inaugura a loja Cooper Campus em Caçador. Uma loja com conceito moderno e com uma grande variedade de itens. Na loja Cooper Campus, você vai encontrar toda a linha veterinária, material de construção, tinta, acabamento, material elétrico, rações, sementes e insumos agrícolas, ferramentas e muito mais. Você é nosso convidado especial. Loja Cooper Campus, produtos confiáveis para casa, campo e lavoura. Agora também em Caçador. Na Avenida Presidente Castelo Branco, próximo ao Forte. No ar, Jornal Cação Jurê. Editado pelo Departamento de Jornalismo, em colaboração com as principais fontes informativas do país. Jornal Cação Jurê. A informação precisa no seu rádio.